Avião com 6 portugueses despenha-se na Botsuana. Porto perde, Benfica Sporting ganham. Fugas ao fisco dão prisão e mais de 50% dos médicos trabalham em duplos serviços. São estas as notícias da edição de hoje do Antena Web Informação. Discursos políticos. And I am certain that on this day my fellow Americans. Marchas populares do século XIX. Gravações experimentais. Os primeiros cantores de sucesso a nível mundial. Isto e muito mais em Época dos Descobrimentos, um programa que junta gravações históricas com a sua respectiva contextualização. Época dos Descobrimentos, segundas, 9:30 da noite, no Canal 1. Antena Web Informação. Boa noite. Um avião despenhou-se em Botsuana. O avião partiu na sexta-feira pelas linhas aéreas moçambicanas, com destino à Namíbia. O aparelho de aviação deixou de ser visto nos radares dos controlos aéreos e foi procurado de imediato pelas autoridades. Entre os países em que poderia estar este avião desaparecido, suspeitou-se particularmente no Botsuana, porque foi por aqui, pela última vez, foi visto pelos radares. Após várias horas de busca, o avião foi encontrado. Levava 33 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulação, mas não há sobreviventes. Alguns vizinhos, algumas pessoas próximas do local onde foi encontrado este aparelho relatavam, e foi também por aí que se despertou esta atenção, relatavam o facto de terem ouvido algumas explosões e terem visto um fumo intenso. Na verdade, quando as autoridades do Botsuana chegaram ao local, deram-se conta de que o avião estava completamente ardido e não havia sobreviventes. Eram 33 pessoas, dentre as quais 10 moçambicanos e 6 portugueses. Os serviços portugueses já confirmaram então a morte dos familiares e também que todos foram contactados, aliás, a morte dos passageiros, dos 6 passageiros, e também que já todas as famílias foram devidamente comunicadas sobre o falecimento destes 6 portugueses. Bem, recordo ainda que seguia, como disse, 10 moçambicanos a bordo deste aparelho, que era da Embraer, ou seja, de fabrico brasileiro, e pertencia à LAM, a Linhas Aéreas Moçambicanas. No desporto, o Futebol Clube do Porto marcou passo nesta jornada. Uma jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, ou seja, no Campeonato Liga Zone de Sagres, em que a equipa do Sporting de Braga abriu a jornada a golear o Olhanense por 4-1 no Estádio AXA. Mas voltando ao tema do Futebol Clube do Porto, os portistas perderam na cidade de Coimbra contra a Associação Académica de Coimbra. O único gol da partida foi marcado aos 44 minutos por Fernando Alexandre, ou seja, mesmo no término da primeira parte. A equipa do Porto não conseguiu chegar à baliza com a sua finalização devida e acabou por perder 3 pontos que foram fundamentais, pelo menos, por enquanto, para a manutenção no primeiro lugar. Tudo isto porque já ontem, Sport Lisboa Benfica, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, e Sporting Clube de Portugal, no seu estádio, no Estádio José Alvalade, venceram os seus respectivos adversários, o Rio Ave, por 3-1 e o Paços de Ferreira, por 4-0. No jogo com o Rio Ave, a equipa do Benfica não teve grandes dificuldades. O jogo, aliás, foi bastante apagado, até que aos 38 minutos, o jogador Rodrigo, avançado, marcou um golo para os encarnados, abrindo então o ativo. Aos 57 minutos, Ucra restabelece a igualdade para os avenses, mas por pouco tempo, aos 73 e aos 81 minutos, Lima, que até não tem estado em grande forma nos últimos jogos, marcou dois golos que seriam decisivos para a vitória dos encarnados. Pouco depois foi a vez de vitória do Sporting Clube de Portugal, a vencer então a equipa do Paços de Ferreira por uns expressivos 4-0, com dois golos de Freddy Monteiro. A equipa do Sporting apresentou-se com uma designada fome de bola, que aliás foi notória durante os 90 minutos. William Carvalho abriu o ativo nos estádios de Alvalade aos 16 minutos e depois, aos 50 minutos, Freddy Monteiro marcou o 2-0. 20 minutos depois, através da marca da grande penalidade, o mesmo Freddy Monteiro, colombiano, faz o 3-0 para os caseiros. Ao cair do pano, André Martins marca aos 89 minutos o 4-0 final para a equipa de Leonardo Jardim. Outros resultados, vamos aos resultados completos desta primeira divisão. No dia 29, portanto sexta-feira, Sporting de Braga 4, Sporting Olhanense 1. No dia 30, ou seja, no sábado, Académica de Coimbra 1, Futebol Clube do Porto 0. E neste domingo, os restantes jogos, lembrando que ainda há um jogo a decorrer no dia de hoje. Arouca 1, Marítimo 2, Belenenses 0, Gil Vicente 0, Nacional 2, Setúbal 2, Rio Ave 1, Benfica 3, Sporting 4, Paços de Ferreira 0. Às 8 da noite, onde começou na hora deste noticiário, o Vitória de Guimarães vai à casa do Estoril Praia para defrontar os estorilistas no fecho desta jornada. Também deixo os resultados da jornada da 2ª Divisão, ou seja, da Liga Cabo Visão. Vamos aos resultados deste campeonato, que é o 2º Campeonato Nacional. Sporting B 2, Marítimo B 0. Isto já no passado sábado. E ontem realizaram-se as restantes partidas. Penafiel 0, Sporting de Covilhã 2, Atlético de Portugal 0, Sporting Farense 2, Desportivo das Aves 0, Desportivo de Chaves 2, Beira-Mar 1, União Oliveirense 0, Benfica B 3, Futebol Clube do Porto B 0, Leixões 0, Académica de Viseu 0, Portimonense 0, União da Madeira 1, aliás, peço desculpa, Portimonense 2, União da Madeira 1, Trofense 0, Feirense 1 e Santa Clara 0, Tondela 1. Eu disse todos os jogos, faltou aqui o jogo do próximo dia 4, ou seja, nesta quarta-feira, vão defrontar-se às 4 da tarde o Moreirense e o Penafiel. Este jogo vai repor uma outra jornada. Campeonato Nacional de Séniores. Ninense 0, Santa Maria 3, Pedras Salgadas 2, Bragança 1, Mirandela 2, Limianos 0, Valenciano 1, Faf 1 e Vila Verdense 1, Vianense 0. Campeonato de Séniores, Série B. Associação Oliveirense 0, Futebol Clube de Vizela 1, Joane 3, Vitória de Guimarães B 1, Ribeirão 2, Lixa 0, Tircense 1, Felgueiras 1932 1, Varzim 2, Famalicão 1. Grupo C do Campeonato Nacional de Séniores, Amarante 0, Gondomar 0, Coimbrões 5, Vila Flor 4, Fremund 0, Boa Vista, aliás, exatamente, Fremund 0, Boa Vista 2, Salgueiros 2, Futebol Clube de Prafita 0, Sousense 1, Camacha 3 e passamos agora então para a Série D. Anadia 2, Futebol Clube Cesarense 0, aliás, Futebol Clube Cesarense 1, Sinfãs 1, Lusitânia de Lourosa 4, Sporting de Espinho 2, Bustelo 1, Estarreja 1, Associação Desportiva de Grijó 1 e Lusitano Futebol Clube de Vildemunhos 0, São João de Ver 2. Série E, ou seja, mais para o centro do país, cada vez mais para baixo do país. Águias de Mouradão 2, Benfica de Castelo Branco 3. Um jogo que se realizou neste, curiosamente, neste sábado, foi um jogo antecipado. E depois, já neste domingo, os restantes 4 jogos. Nogueirense 2, Sourense 3. Manteigas 1, Torizense 3. Naval 1 de Maio 1, Pampilhosa 1. E Sertanense 2, Carapinheirense 1. Na série, no Campeonato Nacional de Seniores, Série F. Atlético Clube Riachense 0, Associação do Carregado 2. Caldas 1, Desportivo de Mafra 1. Fátima 2, Torriense 3. Lourinhanense 1, Alcanense 0. E União de Leiria 0, Associação Portimosense 1. Na Série G, todos no mesmo dia também, portanto todos neste domingo. Casa Pia 1, Sporting Ideal 0. Futebol Benfica Sintrense, não temos o resultado disponível. O Elvas 0, Clube Oriental de Lisboa 6. Operário 2, Louros 2. Praiense 1, União de 1 de Dezembro 3. Por fim, no Campeonato de Seniores Série H, Almodóvar 0, Moura 0, Barreirense 1, Cova da Piedade 0, Esperança de Lagos 1, Quarteirense 3, Montemor 0, Freiras 1 e Pinhal Novense 2, Louletano Desportos Clube 0. E assim, fechamos então este quadro de resultados dos principais campeonatos de futebol a nível nacional, ou seja, dos campeonatos nacionais profissionais da Liga Profissional de Futebol e também da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e também da Federação Portuguesa de Futebol e, neste caso, o Campeonato Nacional de Séniores. Um madeireiro foi condenado a 20 meses de prisão efetiva e 1.400 euros de multa. Tudo porque durante 21 meses, portanto o equivalente a quase 2 anos, e equivalente no total a 7 trimestres, o indivíduo não quis pagar os 99.361 euros de IVA. O empresário no ramo da Madeira nem sequer compareceu ao seu julgamento. No demais, já tinha sido advertido 4 vezes, mas só agora o Tribunal de Coimbra decidiu aplicar-lhe uma pena efetiva de 20 meses de prisão e uma multa de 1.400 euros por fuga ao fisco. Tudo começou há mais de 2 anos, quando começaram as advertências pelo facto de estar a fugir ao fisco, pelo qual, aliás, já tinha sido acusado de fraude fiscal. Depois de 4 vezes sem qualquer tipo de mudança no seu comportamento, o empresário tem agora que, enfim, redimir-se à prisão nos próximos 20 meses. Como referi, nem sequer compareceu ao seu julgamento, o que demonstra, até mesmo segundo o próprio tribunal, demonstra uma não mudança de conduta, bem pelo contrário. 20 meses de prisão para um madeireiro que não quis pagar o IVA. Para fechar este Antena Web Informação, digo-lhe que há mais de 50% dos médicos do Serviço Nacional de Saúde a acumular funções nos privados. São dados recolhidos e publicados no diário do domingo, do Diário de Notícias, que dão conta de que há cerca de 50% do número de efetivos dos Serviços Nacionais de Saúde, dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, a acumular funções nos hospitais ou em hospitais privados. Na realidade, Luís Cunha Ribeiro, o presidente da Associação Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, não se mostra surpreendido, bem pelo contrário. Acredita mesmo que o número de efetivos no Serviço Nacional de Saúde a acumular funções no privado pode chegar até aos 70%. O que é certo é que, por exemplo, no Hospital São João do Porto, há mais de 60% de efetivos a acumular funções, um total de 481 médicos que acumulam funções no Serviço Nacional de Saúde e no privado. A Associação Central do Sistema de Saúde já ordenou a todas as unidades hospitalares que comuniquem casos em que saibam que há médicos a acumular funções. Isto tudo depois da Inspeção-Geral da Associação de Saúde ter, aliás, das atividades de saúde, peço desculpa, ter detectado situações graves em que alguns médicos, por exemplo, ao mesmo tempo, supostamente, porque é humanamente impossível, ao mesmo tempo estão a exercer funções no público e no privado. Ou seja, a ganhar dinheiro de duas partes em simultâneo, faltando, como é lógico, a uma, tendencialmente, o público. Simultaneamente, há também uma suspeita ou um suspeito reencaminhamento de doentes do Serviço Nacional de Saúde para hospitais privados. Por todos estes motivos, a CSS já ordenou a todas as unidades hospitalares que comunicassem conhecimento, casos em que tenham conhecimento desta situação, ou seja, da dupla acumulação de funções, primeiro no Serviço Nacional de Saúde, depois no privado. Conto-lhe então também que estes dados foram apresentados pelo Diário de Notícias e, como já disse, Luís Cunha Ribeiro, do Serviço da Associação Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, alerta que esta situação pode ser ainda mais grave. Acredita Luís Cunha Ribeiro que os números podem, como já disse, chegar até aos 70%. Isto, claro, referente a nível nacional, não apenas a nível regional. E assim chegamos ao final de mais um Antenab Informação. Voltamos amanhã às 8 da noite para mais notícias, para pôr os nossos ouvintes a par do que vai acontecendo um pouco por todo o mundo. Boa noite e até amanhã.